Chegamos ao final dessa ponta do iceberg. Lembrando a todos, isso é só o promo. Até a próxima compilação de Sons Insanos. Muito obrigado por terem ficado conosco até o final. E muita paz para os seus irmãos. Muita paz para os seus irmãos. Pode desligar essa porra aí já. 7. Não quero ser ninguém, apenas ser eu mesmo. Basta um berro em eterno, volta ao seu caos do começo. Alerta, a terra morre, a vida agora pôs o preço. No quarto, no quinto dos infernos, só rezando o terço. Vai ser dado a mim o bom e o ruim que mereço. No fim, Jesus de jeans, os bebês com pistola no berço. Eu sei que é assim, porque pai que eu não me perco. Inimigos unidos por telefone, mas sempre planejo. Sempre, mas sei que nada muda se avisar de repente. Pelo menos comigo cronos, tem dado bônus de presente. Sinto a alma das pessoas, por isso sou alguém diferente. Pra falsos, dando tapa nas costas, face falsa, sorridente. Verdadeiros guerreiros não sobres, porém poderosos. Os eternos poderosos, esses sim são duvidosos. Parece que com a desgraça do povo os frutos soltam fogos, deixando os representantes e as mortes das ruas nervosos. Gutierrez, sangue ferve, derruba qualquer tese. Nasci pra fazer rap, quem quiser me siga e segue. Tô lento como o reggae, pensando tanto que fede. No exprimir se cai neve, minha alma prossegue. O caminho pra mim acalma, mesmo caindo 30 bombas. Apenas aumento o alquimia, aponto uma arma pra minha sombra. O ser humano é o apocalipse da terra, do céu e das ondas. E nossos heróis estão velhos e gordos, indo pescar de monza. Não espero ajuda de ninguém, por isso virei autodidata. E é por impulso, nunca fiz curso, sem mexer em quase nada. Reforce sua sabedoria, não seja cabeça fraca. O mundo é hostil, somos apaixonados pelo que nos mata. Cada um não quebra cabeças, 365 peças. Primeiro traço umas 365 metas. Depois boto em prática 365 ideias. E poderei comemorar em 365 festas.